pele estendendo. Aparece pra dizer, tava na minha casa, que tinha uns 15 piadas. Eu só respeitei. É imbecil, velho. Eu tava na TV, comendo hambúrguer, o bolo de hambúrguer, caído para a rua no chão, cara, é quase pelado. Ei, foi seu grandão. Sucesso da balada. Caramba, tá muito pelado essa porra. Puta pelo de pão, puta pelo de pão. Puta pelo de pão, MC é grandão. Puta pelo de pão, puta pelo de bicho. Puta pelo de pão, MC é gordinho. É MC, André.